estabilizado no Zulusa 28, visual 9600. Número 00, Torre 1895. Torre 1895, tem um bom serviço, senhor. Salvador Fosséria 2281. Fosséria 2281, contato radar, suba ao nível 100, direto coral. Direto coral da presente, 81. Feito livre. Aguardando a sua autorização de pouso no 600. O Delta agora recebendo o modo Alpha Charlie, 40 milhas Nordeste, Salvador, cruzando nível 070. Acima, Pio, Brasil. Prepare LS, Zulu, pista 28. A intenção do Bravo Delta, senhor, é o pouso na 17. Mais próximo, cancelar e solicitar a proa da rota fora. Gente, autorizado, descida até 2000 pés, 1016. 2016, tá certo? Claro, comandante. Restrito 3 mil pés após decolagem, coordenação com controle. Mantém 3 mil pés na proa, então. Essa é a está pronto para o estacionamento, portão. Autorizado. Puxa, vai estacionamento, chama táxi. Após o tráfego está aproximando, tem mais um tráfego da passarela e após isso será autorizado para decolagem. Autorizado para Belo Horizonte, nível 160. Decola da pista 28, cumpre o perfil da saída da El, Leda e Ilhéus, onde Ilhéus intercepta o Whisky 1 e prossegue conforme rota. Aciona 5032 o transponder. A frequência do controle é 120.8. A saída após decolagem, você vai manter proa até 3000 e vai cumprir o perfil da saída da El, conforme previsto em Notam Bravo 1232. Salvador, passaria 2230, LS da 28. Passaria 2230, mantenha aproximação, guarde pista 28 livre. Tá aguardando. Tá ciente da restrição prevista em Notam? Ou Cometa 78? 125, decimal 10, o centro Recife não tem resposta. Tente 13325. 3325, obrigado. Cono 328, desse mantenha nível 120, chegada a cara e ajuste no 0 no 6. Sueco, Mike e Juliette, será o tráfego número 3 para Pouso Salvador. Realize agora um 270 pela esquerda e reporte no final do 17. Sueco, Mike e Juliette. Gente, Sueco, Mike e Juliette, realiza 270 pela esquerda, número 3 para Pouso. Salvador, o 4463 da Azul novamente. Confirme? O Azul 4463, senhor. É, em 3325 também não teve resposta. O solo ao 07, libera a esquerda, mantendo posição na taxi Delta. Chama o solo em 121, decimal 9. Esquerda, mantém a Delta, 219, chama o solo, no 600, TJ. Salvador, muito boa tarde, Algon 9600, estou na Delta. Muito boa tarde, 9600, bem-vindo a Salvador, prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette, seu gate encontra-se ocupado por uma aeronave que já iniciou o push. Então vamos pela Alfa e mantém antes da Juliette, Algon 9600. Livre pouso 2230. Autonomia, Web? Autonomia 4 horas e Vai seguir em frente, Kilo, Alfa, Golf, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro 1016. 016 no ajuste, segue em frente no 4. O Web 6721 vai seguir em frente, via parte 3. Ok, obrigado, 6721. O azul 4089, só confirma por gentileza. 2 horas e 47, alternativa e autonomia, por favor. Autonomia 2 horas e 47. Pessoas a bordo, esqueci. 7 e 10. Então vai prosseguir contorno ao pátio, vai ingressar a pátio 3, Kilo Alfa Golf. Na Golf, vai chamar a torre em 118 decimal 95, altímetro marca 1016. Pátio 3, Kilo Alfa Golf, 1016. Bom dia, vamos lá. A solicitação do controle de Salvador vai realizar a saída coral 1. Afirmativo, 67, ali mantém na 28, a partir da interseção. Passaria 2230, solo 09, solo 121, decimal 9. 209, obrigado. 9, mantendo escuta agora. Salvador. Boa tarde, Golo 924 e LS de Sulu, pista 22. Golo 924, mantém aproximação, aguarde pista 28 livre. Aguarda pista 28 livre, Golo 924. 9, atenta ao azul. Juliette, até o gate 9, o Golo. Não, 600, até o 9, Golo 600. Paulo, boa tarde, Golo 924, tenta papá 390 para Campina Grande. Gente, o Cometa 67, só mais um minuto, aguardando a aproximação da pista perpendicular. Aron de par. Aron de par. Cometa 23, prossiga. Sente, Cometa 23, confirme a matrícula do aeronave, por favor. Só porque eu não trouxe o seu plano aqui, cheque junto à sala ES, por gentileza. Controle, Júlia Travada, cancela o plano instrumento apresenta, solicita a prova da rotatória. Gente, Bravo Quebec, autorizado direto rotatória, desça para 1.500 pés. 1.500 pés, o Júlia Travada. Já ingressou via Juliette, prossegue para remoto no 4, passaria do? Remoto no 1 ao 4, passaria do 2, 3, 0. O Paulo Salvador, uma boa tarde, está 3-2 no meta, sem estar informação papá, um pouco cedo para a nossa autorização. Qual que é a provável saída para Fortaleza? Vamos, Frode, já possui a sua autorização, número 3 para a cota. Ok, está na sua escuta, vai chamar. Oferta no 349, na escuta? Vento 220 graus, 119. Livre pouso, 222, eu sou 1924. A aeronave que chamou, eu tô com problema no rádio, não tô conseguindo. É o Cometa 19, confere? A sua autorização seria do Força Aérea no 349? Gente, mantém-me escuta e aguarda. Salve, Salvador, boa tarde. Trip 5447, sentido a Bafá, autorização barreira. 5447, mantém-me escuta e aguarda a Costa, número 5 para a Costa. Gente, poderia confirmar a feira para a barreira? Tá? Vamos, Cogbo, direto. Salvador, boa tarde. Tá? Mais 3 para Amapá, Araguaia. TAM 3193, muito bom. Número 6 para a Copra, prepara da Eola da Bridge, mantenha-me, escuta e aguarda. Da Eola da Bridge. Gol no 754, pronto, cópia. Pronto para a cópia, gol no 754. Gol no 754, autorizado Campina Grande, nível 390, decola da pista 28. Cumpre o perfil da saída Aron Zipar, após decolagem curva à direita, aciona 5050 no transponder, 120.8. Após decolagem, está restrito 1.003, manter proa até 3.000, conforme solicitação do controle. Está autorizado 390 para Campina Grande. Decola 228, saída Aron Zipar, com curva à direita após, transponder 5058. Controle 120.8, após manter proa, vou cruzar 3.000 pés. Mantém proa até 3.000 após decolagem. Tem que mantém proa até 3.000, voo no 754. Gol no 806, pronto, cópia? Também. Está autorizado para Aracaju, 230 o nível, decola da pista 28, cumpre o perfil da saída Aron Aru, após decolagem curva à direita, aciona 5047 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Após decolagem, mantém proa até 3.000. Gente, pista 280, Aron Aru, curva à direita após decolagem, 5047. 208, vai manter a proa até 13 pés, nível é o 270. Cotejamento correto, me chama quando pronto pro posto no 612. Ok, chama lá. Cometa 23, prossiga. Sente, cometa 23, confirma a matrícula da aeronave. Gente, não consta aqui no meu sistema, eu vou coordenar junto à sala IES. Dois sete zero pela direita na rotatória, mantendo no meu pé, direto Bravo Delta. Ok, vai realizar a espera 2360 pela direita, Bravo Delta. Comandante. Paulo, boa tarde, gol, quatro. Gol no 924, muito boa tarde. Prossegue via Índia Juliette para o 5. Índia Juliette para o 924. Você vai ingressar só via Índia e para o 05, ok? Ok, Índia para o 05. Pronto, cópia. 3216. TAM 3216 para Fortaleza, está autorizado a nível 370. Decola da 17, correção. Decola da 28, cumpre o perfil da saída Momo Frote. Após decolagem, curva direita via Pesulu 19. Aciona 5064 no transponder, 120.8 a frequência do controle. Após decolagem, mantém para o até 3.000. 370 foi o nosso nível autorizado para Fortaleza, a aerovia. É a Superôzulo 19 até o Papa e voa direto a Buco. Decolando da 28, a primeira curva é a direita, perfil Momo Frote. Controle da Pera 1208, transponder 5064, restando a saída, bandeira proa até 3.000 antes de iniciar a curva. Cotejamento está corretíssimo, me chama quando pronto para o push. Demorei. Mike Quebec, o controle. Controle Quebec, prossiga. Mantenha 1.500 pés e chame a Torre Salvador na frequência 1.8.95. Mantenha 1.500 na Torre Salvador, 1.8.95. Torre Salvador, boa tarde, vai passando o Vitor, Mike Quebec. O Vitor, Mike Quebec, inicialmente vai realizar um 270 pela esquerda sobre a rotatória, chamando a final do 1.7. 270 pela esquerda sobre a rotatória, chamando a final do 1.7, Vitor, Mike Quebec. Contato radar, submanter o nível no 60, mantenha o perfil da saída tá? Corrigiu, Coral 1. Nacional do ano 7, ó. Gente, o Vitor Mike Beck vai prosseguir para pouso como número 2, no ano 7. O Vitor Mike Beck. Ciência, Vitor Mike Beck. O Sérgio número 2. Confirmando a procedência do Vitor Mike Beck e Cairu. Afirma o Quebec. Transponder é o 5041 e a frequência do controle é 120.8. Para o táxi, vai chamar torre em 118.95. O altímetro marca 1016. Suporte estabilizado. Final, o Rono 328. Rono 28, esperando estabilizado, Rono 328. Trip 5240, tá na escuta do controle de Salvador? Nível. Decola da pista 28, cumpre o perfil da saída monocógnito direto. Após decolagem? Correção. Após decolagem, vai manter pro até 3000 e após, curva direita. Aciona 5061 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. 200 para barreira, saída monocógnito direto. Vai manter pro até 3.000 após curva direita. Transponder 4061 e controle 2.0.8. Protegimento correto, me chama quando pronto pro push no 3. Chamará o 5447. Poderia confirmar o nome da posição? É Kilo Oscar Golf Bravo 4? Afirmativo. Tá 3193, pronto, cópia. Tá 3193, está autorizado para o Galeão, o nível é o 380. Só vai decolar da pista 28, cumprindo o perfil da saída da EL, após decolagem mantém proa até 3000 e após curva esquerda. Conforme previsto em NOTAM, Bravo 1232, após a curva esquerda, você vai estar restrito nível 100 até 30 milhas de Salvador. Aciona 5053 no transponder 120.8 é a frequência do controle. Identificou 140 descendo na proa de Dael, 5240. Chegou da Webjet agora iniciando decolagem na 28. Certo, visual, muito bem também. Protegimento correto, chama quando pronto pro push, tá? Negativa. Só logo 1754, posição 08, para você pegar acionamento. 281 no Salvador. Gol 1754, 08. Autorizado, chame quando pronto para o táxi. Está preparado para o táxi, gol 1754. O Cometa 23 é o Força Aérea 1378, confere? Consta aqui no meu sistema que o Força Aérea 1378 aos 1617 decolou com a destina Belo Horizonte. Provavelmente deve ter acontecido alguma troca com relação às aeronaves. Como mantém muito tucando saindo, alguém chamou a gente como Força Aérea 1378. E agora o senhor está chamando e conta como se o plano não tivesse. O que eu tenho vencido aqui é o Força Aérea no 349. Pois é, o problema é que o plano é preenchido como Força Aérea no 378 e chamam como designativo. E esse designativo não vem informando pra gente. Eu vou procurar averiguar o que aconteceu e já entro em contato com o senhor. Para o posicionamento da 3193 na ONU. Qual foi a aeronave que chamou? Da 3193, pronto para o posicionamento na posição 1. Tá Tá, 3193 autorizado, pushback, estacionamento, chama táxi. O motivo da restrição, tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, passando nível 120, em ascensão até o nível 130. O equipamento é um Tucano da Força Aérea Brasileira. Ah, paciente, tem multiquesa aqui, 5240. Possibilidade 6721, VAR, Cogbo, o frate? Negativo, mantenha a proa de Momo, 6721. Mantenha no Momo, 6721. Controle, só confirme nessa saída aqui, Momo, pro norte, tem aquele notan de manter o nível 100? 4 horas e 9, Alterna Fortaleza, pronto para o táxi. Confirme por gentileza a nave que chamou pro táxi, por favor. Gol 1754, está com 133 a bordo, 4 horas e 9, Alterna Fortaleza, pronto para o táxi. Vai contornar o pátio, pátio 3, quilo, alfa, golf. Quando no ponto de espera, 118.95, o altímetro marca 10.96. Vai contornar o pátio 3, quilo, alfa, golf, no ponto de espera, 118.95, gol, 9754. 0.16, autoriza a frente, cabe, está presente? Não, negativa, temos mais um tráfego no perfil da Dael. O senhor Voacari vai interferir na saída do tráfego. Paciente descendo para 4.000, cumprindo aqui a da El 5.2, está trovendo. Omita 67, sub e mantém o nível 160. Tango Vitor Hotel Papá, acione identificação. Adoro gol 1806, pushback e acionamento, posição número 3. Gol 1806, vai manter a minha escuta e vai aguardar pro push, ok? Tá eu, a chegada Kari, Vitor Hotel Papá. Pode coordenar para 6721 no nível 370 com o final? 370 será coordenado, 6721. Obrigado. Beleza, coordena com a equipe de solo de maneira que a sua cauda fique por através do 7, ok? Gente, cauda através do 7. Força Aérea 1378, atendendo como Cometa 23, na escuta? Está autorizado para Belo Horizonte, nível 160. Sua decola da 28 vai cumprir o perfil da saída Coral. Após decolagem, mantém proa até 3.000. Após curva à esquerda, restrito nível 100, até 30 milhas de Salvador. Aciona código 5032, controle 120, decimal 8. Vai manter a chegada Cari para a pista 28 e depois vai ser vetorado para a final da 17. Vitor, seu papá. Vetorado não, você vai modificar, porque pista 17 o pouso é visual. Salvador. Boa tarde, Azul 4089, da El passando 1600 metros. Plus 28, controle 120, decimal 8. Bordo 3 horas e 40. Ciente, vai seguir em frente via pátio 3, quilo Alfa Golf. Quando no ponto de espera da 18, vai chamar a torre em 118, decimal 95, altímetro marca 1016. Pátio, quilo Alfa Golf, ponto de espera, 118, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Alfa Golf 2230 com a Quebec, autorização Vitória da Conquista. Passarela 2230 para a Vitória da Conquista, mantenha a minha escuta e aguarda a cópia, por gentileza. O gol 1806 na escuta? Já iniciou, Felipe. Ah, sente. 119, livre decolagem, vento 210 graus, 089. Cometa 78 está livre ascensão até o nível 160, Cometa 78. Sai da pergunta que o passageiro 2230. Ah, boa, direto. Desculpa. Webjet 6721 está autorizado, nível final 370. Corrigindo, mantenha o nível 330 até contato com Recife, chamando na frequência 12085 até N2545. 2005, 2525, grato, boa tarde. Estabilizou, Xanar 6315. Prossiga. Estabilizou. Torre 1895, 6315. 1895, obrigado. Vai cruzar para o. Vai chamar para o cruzamento da pista 28, Cometa 23. Xanero 6315 está estabilizado na ILS. Xanero 6315, livre pouso pista 28, vento 200 graus, 109. 200 com 10. Trip 5595, identifique. Chegada CARI, desça e mantenha o nível 170 inicialmente. Desça e mantenha o nível 170. Tráfico sua posição 12 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, subindo para o nível 160. Sente, descendo para 170, o tráfego nas pedras, e o Salvador Azul com a 089, você liberaria a gente da restrição do Notam? Não, negativo, mantenha, porque eu tenho o trip, o tráfego da trip, que está descendo até o nível 170. Aguarde a atenção. Controle, Cometa 1-1-1-9. 408, nosso. 447. 75447, vai manter a minha escuta e vai aguardar para puxo, ok? 25447. Só no gol, 1-3-9-4. Gol 1-3-9-4 para o Galeão. Nível 360, mantenha a minha escuta e aguarda a cópia, prepara a Dael. Dael, olha. Da aeronave que decolou agora? Força Aérea 1431, código de chamada Cometa 119. Ok, Cometa 119, contato radar, submantém o nível 160, saída coral. Líder 2, pronto para conta, autorização Guarulhos, nível de voo 3 metros. Dá 3805 para Guarulhos, é o número 3 para cópia, prepara da Elmer da Bridge. Da Elmer da Bridge, vamos. Paulo, tá 3216, puxa, acionamento. Tá 3216, autorizado, pushback acionamento, vai me chamar para o táxi, ok? Informo que o tráfego da trip que encontra-se no pátio 3 vai iniciar o push após o senhor, mas será na sua frente, como já solicitado anteriormente. Tudo bem, tá 3216, vai reportar para o táxi. 1806. Pronto para o táxi, 94 agora. Uma hora aqui, 57 minutos de autonomia. O alternado primário é retido. Prossegue via pátio 3, quilo Alfa Golf. Quando...